Segurança Legal, episódio 208, gravado em 2 de agosto de 2019. FaceApp e os hackers de Araraquara. Neste episódio, falamos um pouco sobre o aplicativo FaceApp e sobre os hackers, ou seria crackers, envolvidos na invasão de celulares de autoridades. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo presencialmente está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e também Spotify. Sem também, vocês não podemos deixar de falar, que nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo que está lá no apoia.se/segurançalegal. Para apoiar é muito fácil, basta acessar o endereço, escolher uma das modalidades de colaboração e também ver quais são as recompensas, né, pelo apoio que vocês dão e vocês que fazem também. Um agradecimento especial àqueles que nos apoiam e que fazem esse podcast acontecer. Vinícius, nesse episódio a gente está fazendo algo diferente aqui, né? Quem está nos vendo, se tudo deu certo, quem está nos vendo no YouTube... Se não tiver vídeo, é porque deu tudo errado. Contem para nós um pouquinho essa experiência nova de hoje aí, quem é que está nos apoiando. Ah, isso aí. A gente vinha fazendo vídeos ao vivo, só que vídeo ao vivo tem todo o estresse da coisa que não pode parar, não pode dar problema, etc, etc, etc. A gente resolveu fazer uma primeira tentativa aí com... Primeira não, que a gente já fez outras há uns 2 anos atrás. Com vídeo gravado, né? Sim, sim. E então a gente está fazendo essa gravação do episódio 218 do Segurança Legal com vídeo. Nós temos 3 câmeras. Nós temos uma câmera aqui. Muda para outra aí, Matheus. Vamos mostrar o Matheus lá. Então tem uma câmera aqui. Qual é a outra câmera? Mostra o Guilherme aí junto na história. Uma câmera no Guilherme, que é esta do ladinho, isso, e uma câmera panorâmica. E na panorâmica, vocês conseguem ver aquele cara com a mão no queixo, tá? Que é o Matheus Faoro, que é ouvinte do Segurança Legal, olha, se ele não só mentiu pra mim, né? Que é ouvinte do Segurança Legal e que trabalha aqui no centro de TI da CETREM, que é o local em que nós estamos. Aliás, o prédio que nós estamos, tá? O prédio em si não é centenário, tá? Mas a instituição é uma instituição quase centenária. Daqui a 2 anos, se não estou enganado, ela completa desde o seu início até o momento, né, 100 anos de existência. E a CETREM, que é o local que a gente está fazendo essa gravação aqui dentro e ao vivo, porque o Guilherme está aqui em 3 de maio de férias. Mais ou menos. Mas tá. Sim, né? sim. Tirou uma folga. Veio para 3 de maio, vai trabalhar, não tem jeito, a gente tem trabalho para fazer aqui da empresa, que a Brown Pipe está sediada em 3 de maio, claro. Mas o Guilherme mora lá em Porto Alegre e a gente faz tudo à distância, e a gente, como estava presencialmente aqui, a gente resolveu gravar, e com o apoio da instituição, ou seja, a CETREM nos cedeu o local. Nós estamos num sótão. Esse prédio aqui, esse prédio deve ter... Cara, deve ter uns 50 e poucos anos. Uhum. Tá? Se não mais. Mas eu acho que uns 50 e poucos anos esse prédio tem. E nós estamos no sótão do prédio. Um sótão, inclusive, convertido em sala de aula. Tem sótão cru ainda para os dois lados dessa sala aqui onde nós estamos. E que é o centro de línguas, né? É, aqui é a sala da multilínguas que a gente chama. Multilínguas, sim. Aqui é a região aqui de colonização alemã. A instituição, ela é de confissão luterana, tá? E inclusive ela recebe recursos financeiros que vêm da Alemanha e tal, então ela mantém cursos em alemão, de alemão, por exemplo, alemão, inglês, espanhol, né? Eu ainda tenho o desafio de aprender alemão, ainda não aprendi nada, mas eu ainda vou fazer um curso aqui e aprender aqui. Bom, A CETREM, ela não é uma escola de ensino fundamental e médio. Ela também tem a faculdade Estrela de Maio, que é onde tem o curso de sistemas de informação em engenharia da computação, e agora está tendo uma pós em cloud computing, qual eu dou aula. Né? E no centro de TI também eu trabalho no centro de TI como coordenador aqui do centro de TI. E aí a instituição nos cedeu o nosso tempo, que eu deveria estar fazendo algumas coisas aqui dentro, o tempo do Matheus, que também tem atividade nesse horário aqui na CETREM. Os recursos aqui. O local que a gente se encontra. E então a gente agradece esse nosso primeiro agradecimento, agradecer muito ainda a CETREM durante esse episódio. Esse é o primeiro agradecimento que a gente faz, então. Sim, sim. A instituição que formalmente nos abriga durante a gravação. Se tudo deu desse certo, episódio. Se tudo deu certo, vocês estão vendo. Estão, né, vendo o local vídeo, aqui. Então, exatamente. Então, caso não tenha dado certo, isso foi pro feed. É, e, né, foi pro feed. Porque é o piloto, né? A primeira vez que a gente tá fazendo esse setup aqui com três câmeras, ligados no computador, OBS. Vamos ver, né? Beleza, vamos lá. Mas dito isso, Vinícius, o tema de hoje, a gente ficou também, tiramos alguns dias de férias do próprio podcast, estamos voltando agora, né? Entre os fatos que ocorreram nesse período, dois eu acho que chamaram bastante atenção. Um deles até está um pouco... já está ficando velho, né? As notícias na área de TI, da segurança, do direito de tecnologia são muito... né, correm muito rápido, mas o primeiro foi a própria questão do FaceApp, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, né? Um pouco de maneira geral, a gente fez, o Vinícius aí colocou o FaceApp lá no nosso laboratório, né, de análise, e fez algumas análises aí. Claro que algumas coisas que a gente já imaginava, enfim, temos experiência na análise desse tipo de aplicativo. E também vamos falar um pouco sobre os chamados hackers de Araraquara, é até difícil Araraquara, de dizer. Araraquara, que são as pessoas que potencialmente, né, segundo a Polícia Federal, teriam sido a fonte dos vazamentos que chegaram lá no The Intercept. Então, nessa primeira parte, vamos agora falar sobre o FaceApp. Bem, creio que os nossos ouvintes todos já ouviram falar sobre esse aplicativo famosíssimo, né, sendo usado no mundo inteiro, foi para televisão, matéria de jornal. Provavelmente, se você não instalou esse aplicativo, alguém instalou, pegou uma foto sua e colocou para lá para ele deixar envelheceu. Mais jovem, mais velho, com bigode, com barba, com, enfim, tem lá as possibilidades desse aplicativo. Eu mesmo não resisti à tentação e baixei no meu telefone, confessar. Mas esse aplicativo, claro, nós somos de segurança e principalmente como estamos preocupados e estudamos a proteção de dados pessoais, lógico que chama atenção esses aspectos. Proteção de dados, segurança da informação e um outro elemento jurídico também que chama bastante atenção e eu acho que foi pouco divulgado, que é a proteção ao direito de imagem. Porque nós estamos lidando aí, esse não é o único aplicativo que lida com a nossa imagem, tem outros muito mais antigos e famosos, o próprio Instagram faz isso, mas também chama a atenção de como a nossa imagem pode estar sendo utilizada, não só questões de segurança e de proteção de dados pessoais. Mas diga lá, Vinícius, o que a gente conseguiu identificar? Cara, aí? O que acontece? Quando tu falou no início que as notícias ficam meio velhas, a gente pode estar falando de algo meio velho e tal. Na verdade, falar sobre o FaceApp, dizer o que o FaceApp faz e tal, isso pode ser velho, né? E talvez a gente tenha chegado atrasado em algumas discussões aí, porque eu vi em alguns, vi um lugar chamar atenção mais para isso, que foi na Wired. Que foi, assim, foi logo depois do diálogo que nós tivemos, que a gente viu esse aplicativo. Sim. E eu resolvi dar uma olhadinha rápida nele, o que ele estava transmitindo de dados, de fato, o que ele tinha de tracking e coisas parecidas. E sim, né? Ou seja, ele pega a imagem, envia isso para um servidor na Amazon, né, que ele está utilizando, a Amazon Web Services, que é o serviço de cloud da Amazon, faz o processamento da imagem e te retorna a imagem processada, mais velha e mais nova, aquela história toda. Tá? O fato é o seguinte, se fez toda uma matéria dizendo os seus dados estão indo para os russos, e agora está todo mundo preocupado com os russos já faz um tempo, né? Sim. Então seus dados estão indo para os russos, não sei o que, que os russos, e que sabe se lá quem está pegando teus dados. E, não. E aquela história que até é verdadeira, né? Que se você não paga, você é o produto de alguma forma. Tá? Então assim, nada de graça. O Facebook, que não tem nada a ver com o FaceApp, ele é em tese de graça. O YouTube, em tese, é de graça. Assine o YouTube. Sim, o YouTube. Paga lá os 20 e poucos reais e tu vai ver que, cara, que a tua vida que não é de graça. Uhum. Sim, é melhor pagar os 20 reais. Tu vai ganhar muito. No YouTube, tu vê, senão se tiram esses 20 reais de outro jeito. Né? Então se criou uma chamada muito grande em cima disso. Como se fosse, talvez, um perigo único. Né? Exato, uma coisa assim, uma grande novidade. Bom, olhando o tráfego desse aplicativo, a gente colocou ali dentro de do emulador lá, isolamos o tráfego, a gente tem umas aplicações que a gente usa para fazer isso, não o emulador, que o emulador é o Android SDK, que o Android pode baixar. Mas a gente tem lá todo um setup para isolar o tráfego apenas daquele aplicativo e fazer levantar o que ele faz. E assim, para minha surpresa, naquela versão que nós analisamos naquele momento, uhum. Tá, era essencialmente comunicação com a Amazon. Né? Uhum. Tinha comunicação com a Amazon e tinha uma única comunicação lá com o Facebook. Uhum. Uma. Tá? Ou seja, uma que eu digo, não uma interação, mas era falava, sim, com o Facebook e mandava para o Facebook informações de, vamos dizer assim, de estatísticas da aplicação. Uhum. Tá? E já entra no porquê que isso é um problema. Sem esquecer também que ele permite o login pelo Facebook. Ele permite. Então, exatamente. Ele essa tá seria uma outra. Ele está integrado ao Facebook, tem um SDK do Facebook no aplicativo. Beleza, tranquilo. Só que isso, meu caro, essa parte do Facebook, o aplicativo, tendo ou não tendo, o teu celular já tem. Uhum. Tá? E. Tô batendo na mesa. Na mesa aqui. Vai dar. E o. Então, o teu celular já tem isso. Já tem o Facebook lá e tal. O detalhe é que praticamente tudo que é a aplicação que tu instala faz essa comunicação com o Facebook. Uhum. Tá? E o detalhe. O aplicativo em si, ele não vai. E não tem, por exemplo, como. A não ser que tenha um jailbreak no teu celular ou coisa parecida, ele, uhum, vai ficar mais ou menos contido lá dentro. Uhum. Então ele vai ter acesso a informações de forma limitada. Tá? Aquelas permissões que tu deres e tal. Agora, quando ele fala com o Facebook, o SDK do Facebook, ele gera um ID único. Não para o aplicativo. Quer dizer, o aplicativo também tem um ID único. Uhum. Tá? Mas ele gera um ID único para o teu dispositivo. Certo. Então, vamos lá. Ele manda, ele fala com o Facebook. Mesmo que tu não te logue via Facebook no Face App, ele vai mandar para o Facebook o ID da aplicação, ok? Certo. E vai mandar um ID único do teu aparelho. A finalidade desses... A gente não pode chamar de tracker, né? Mas... É tracker. Mas a finalidade seria de analytics, né? Via de regra, até onde a gente sabe. É, seria de analytics. De analytics. Saber, bom, o Facebook, por exemplo, sabe, ó, o fulano de tal, ele usa tal aplicativo, abriu tal aplicativo agora, fechou o aplicativo agora. Isso, seja. Exatamente. Só que o que acontece? Isso, eu não estou dizendo que isso não é um problema. Isso é um problema porque tu tem isso em vários outros aplicativos, além do próprio aplicativo do Facebook. Uhum. Então, o que acontece? Aquele cara que desenvolve o aplicativo FaceApp ou qualquer outro aplicativo que tem no teu celular, ele se comunica com o Facebook, ele manda o ID do aplicativo para lá, uhum, e acaba indo o ID do dispositivo também. Quem desenvolve aquele software pontualmente, quem desenvolveu o FaceApp, ele não vai ter informações, pelo menos não diretamente, né, sobre tudo que tu usa ou realmente quem tu és. Uhum. Embora ele tenha o ID do teu... Aí que tá. Ele não tem ID de coisa nenhuma, uhum, porque ele tá mandando isso pro Face. Uhum. Ele manda isso direto pro Face, ele não é pro desenvolvedor do aplicativo. Uhum. Agora o Facebook sim que é o problema. Uhum. E aí o título da revista Wired foi muito da matéria da Wired foi muito legal. Aberto aqui. Que é, se você tá preocupado com... É, se você acha que o Facebook é assustador, não sei se é assustador, espere até você ouvir sobre o Facebook. Exatamente. O que acontece, cara? O Facebook recebe todas as informações de todos os aplicativos que tem instalado no teu celular. Uhum. Inclusive do próprio aplicativo do Facebook que tu onde instalou. O que acontece? O Facebook sabe que tu está usando aquela aplicação e sabe quais são todas as outras aplicações e sabe qual é o teu aparelho de celular. Uhum. E vem mais uma coisa interessante que o Facebook diz que não faz, shadow profiling. Sim, eles já disseram no passado que não faziam. Que não faziam, mas eles fazem. Porque mesmo que tu não tenha conta no Facebook, esse rastreamento com ID único do aparelho celular em tudo que é aplicação, ele continua fazendo. Uhum. Então ele tem um perfil de qualquer... assim, Eu me arriscaria a dizer que o perfil de qualquer pessoa que usa celular, qualquer pessoa no mundo que tem um smartphone, eu me arriscaria a dizer que qualquer pessoa com smartphone, o Facebook tem aquele smartphone de forma única, identificada, e ele consegue saber todos os aplicativos, ou praticamente todos, né, que partir de loja, todo mundo integra com o Facebook, assim, todo mundo integra tudo com o Facebook. Sim. Ele sabe todos os aplicativos essencialmente que tem instalado no teu dispositivo. É, detalhe que esse ID único do teu celular, ele é um dado pessoal, né? Porque pessoa identificada ou identificável. Ah, sem dúvida nenhuma. Na medida em que, se você tem um perfil no Facebook, acessa o Facebook com o aplicativo instalado no teu celular, o teu celular sabe que aquele perfil está relacionado com aquele ID. Logo, ele consegue dizer que além das coisas que você fala no Facebook, ele sabe ainda que tu tem um aplicativo XYZ, quando tu usa, e até algumas coisas mais, né? Ele sabe que... Aí que tá. E se tu classifica o aplicativo... O Facebook tem essa capacidade lá na ponta. Ele consegue montar um perfil. Claro. Só em saber qual é o aplicativo. Quais que tu aplicativos usa. Tem. Exato. É, e veja, pode ser dado sensível, né? Claro, porque assim, tu tens aplicativo, por exemplo, relacionado a questões de saúde pontuais. Eu queria dizer. Tu tens aplicativo vinculado a preferências sexuais, claro, dedicados. Redes sociais para uma determinada. Exato, assim, direcionado para um determinado comportamento. E tu tens. Aí tu tem os aplicativos, sim, tem nichos, né? Claro. Aplicativos que talvez médicos usem mais, aplicativos que pessoas de TI tendem a ter aplicativos que fazem análise de rede, coisa parecida. As possibilidades aí são tantas quantas os tipos de aplicativos, cara, que existem. O problema maior, e por isso que a Wired colocou lá, espero a gente ter falado do Facebook, é que sim, a gente tá... Ah, que os russos... Cara, o Facebook... Tem todas as informações que de aplicativo que tem no teu celular e consegue identificar para gente qualquer celular de forma única. Sim. E detalhe, só para comparar, a gente já tinha feito esse estudo há um tempo atrás e eu resolvi repetir uma verificação no aplicativo de uma loja. E eu peguei, entre várias lojas, eu peguei a maior que eu encontrei lá no uso, é Ricardo Eletro. Tá? Tinha um monte de download lá no Ricardo Eletro. Inclusive, eu publiquei no meu Twitter, eu publiquei o hash SH256 do APK que eu usei para fazer a análise. Tá lá no Twitter. Tá lá no Twitter. E tá no dia que eu fiz, ou seja, bom. Ninguém... Nada que... Tu fez uma prova digital. Eu fiz uma prova digital. Claro. E aí, o que acontece? É muito pior em termos de tracking... Olhem bem o que eu vou dizer. É muito pior em termos de tracking você usar um aplicativo da Ricardo Eletro do que usar o FaceApp. Eu sigo batendo na mesa. Não só, veja, não é uma questão só da Ricardo Eletro, é uma questão de diversos outros aplicativos instalam ou fazem com que o seu próprio aplicativo fale com diversos trackers. Exatamente. Desde para questões de analytics, o Google comprou lá o Crashlytics, né? Não era do Google, o Google comprou. Isso. Você tem o do próprio Facebook. Isso. Várias outras empresas que, entre outras coisas, usam essa funcionalidade de tracker para venda de publicidade. Exatamente. Sim, tem, comparativamente falando, a gente está colocando aí o FaceApp num lado com umas duas, três interações de tracking, considerando o Facebook uma delas, e Google Analytics, se eu não estou enganado, e no aplicativo da Ricardo Eletro, a gente tem assim, mais de 20. Sabe? Assim, de vários outros... Várias outros sites, outros domínios que são acessados, mandando informação, um ID único do cliente, dizendo qual é o celular que esse cara tem. Claro, não tem nada assim, não tem nada pessoal no sentido de qual é o endereço dele. Tá? Mas isso, no final das contas, não importa. Sim, porque tu não quer fazer um profile. Não, porque tu tem outras bases de dados que tu pode fazer cruzamento para obter esse tipo de informação. Então tu não precisa ficar coletando isso direto do cara. Então, esse aplicativo lá do Ricardo Eletro, e eu digo, ó, várias outras lojas com aplicativos são bem complicadas. Invasivas nesse sentido. Bem invasivas nesse sentido, e é muito tracking que tem. Eu dou um outro exemplo pra não ficar dizendo que a gente tá atacando. A gente não tá atacando ninguém, tá, galera? Mas Ricardo Eletro, Privalia, tá? Eu não verifiquei agora recentemente, mas há mais tempo. Também eles fazem isso. Todas as outras lojas... Grandes lojas de comércio eletrônico. Comércio eletrônico, americanas... BMW lá, que é americana, submarino. Isso, às vezes submarino. Mercado Livre também tem seus trackers. Sim. E tal. Todos eles, eu não estou dizendo que é legal o que eles estão fazendo. Tá? Só estou dizendo que eles são muito mais invasivos em termos de tracking do que o FaceApp. Então essa coisa que deu matéria, acho que não sei se foi no Globo, no Estadão, alguém escreveu, ah, um aplicativo russo que pega a informação, você sabia que você está mandando, você foi... Cara, se a gente for fazer na mesma proporção, da mesma... Dimensão, né, para outros aplicativos, para outros aplicativos muito mais utilizados e muito mais invasivos, mas não sei que... É. Sabe? Você sabe que aqui no Brasil também o pessoal do Procon de São Paulo notificou o FaceApp, a Apple e o Google, no sentido de dizer que... vou ler aqui um pedaço. Né? A Fundação Procon São Paulo notificou no fim desta quinta-feira o FaceApp e as gigantes de tecnologia Apple e Google, que disponibilizam um app russo que envelhece as pessoas nas suas lojas. O órgão quer explicações das empresas em relação às políticas de armazenamento e uso de dados dos usuários que têm o FaceApp instalado. Bom, feito isso depois, além disso ainda... O Procon, depois disso, veio dizer que Google e Apple respondem solidariamente pela falta de informações do FaceApp. Acho que é forçar um pouco a barra aqui, né? Claro, eles estão dizendo isso, creio eu, por meio da análise do Código de Defesa do Consumidor, mas nós não temos visto isso acontecendo com tanta frequência assim, né? Tentar responsabilizar a empresa que hospeda o aplicativo pelo que o aplicativo faz, né? Não lembro de ter visto isso, inclusive de jurisprudência nesse sentido. Mas o fato aqui, e até porque a solidariedade também não se presume, né? Então a gente teria que ver aí a questão, conjugar isso com o marco civil, com aquela questão de, né, tentar utilizar lá o artigo 19, enfim, né, uma eventual notificação antes, ou até mesmo o Procon poderia talvez até pedir para que retirassem o FaceApp judicialmente, né, para que Apple e Google retirassem o FaceApp disponibilizado para download, mas responsabilidade solidária eu acho um pouco forte aqui. Nesse sentido, a gente também enviou uma mensagem lá para o pessoal do FaceApp pedindo informações sobre o que eles faziam com os nossos dados. Enfim, até a gente perguntou, ó, a gente quer uma cópia de quais dados vocês têm, né, da nossa conta. O que a gente precisa dizer para vocês para que vocês nos informem quais dados que vocês têm? E adivinhe, como sempre acontece... Adivinha? Eles responderam, na verdade. Opa! Eles responderam. Opa! A gente ficou bastante feliz aqui, na verdade. A empresa russa respondeu e aqui no Brasil a gente sempre pergunta, nunca tem resposta. Nunca respondem. Na verdade, nós somos atendidos pela Vlada. Vlada? Vlada, que é uma russa. Tem até a foto dela lá e tal. Como é que pronuncia em russo Vlada? Vlada. É bem parecido com o português. Tu foi atrás pra ver a pronúncia disso? Não, então você me pegou no contrapé agora. Tá, mas... Basicamente, a gente fez esse pedido, né, dizendo quais as informações que eles tinham e tal. E eles disseram, vou fazer uma tradução livre aqui, né? A tecnologia de inteligência artificial que nós usamos nos nossos filtros requer cálculos avançados que são feitos no servidor. O que torna impossível que a foto seja editada no próprio smartphone. Ou seja, eles estão justificando por que eles mandam a foto para lá. A foto que não é editada com os nossos filtros não é enviada aos nossos servidores e permanece apenas no seu dispositivo. Note que nós não temos acesso a dados adicionais, como seu e-mail, Apple ID Cloud ou Google Accounts. Tá, se bem que tem a questão do Facebook recebendo informação que poderia cruzar lá, sim. Todas as fotos são automaticamente deletadas dentro das próximas 48 horas depois que elas foram editadas no nosso aplicativo. Nós não conseguimos e não guardamos as fotos dos usuários que mandam para o upload. As imagens compartilhadas com os servidores são totalmente anônimas e guardadas de forma encriptada. Aí já tem o primeiro problema, né? Uma foto de você, ela não é anônima. Não. Porque ela lhe identifica diretamente. O Facebook faz isso. Não. Reconhecimento facial. Não, exato. Não, ele consegue tranquilo. Claro, o Facebook não tem acesso às fotos até onde a gente sabe. Sim. Tá? Mas não... Só que a informação existe. Não, mas o que eles querem dizer é que a sua foto é anonimizada. Não, a sua foto não é anonimizada porque tem o seu rosto. É, exato. E se alguém lhe conhece e vê a foto, pode ser que a Vlada, que me atendeu, ou que, é, que nos atendeu, vendo as fotos, ou as pessoas que trabalham lá vendo as fotos, não vão saber. Ó, esse cara aqui é o fulano de tal. Eles estão tendo essa... Agora, ela não foi não é uma informação anonimizada, é uma informação pessoal. E veja, ainda tem lá é o seu rosto, né? Você aplicando técnicas lá de reconhecimento, enfim. E eles continuam: nós não conseguimos identificá-lo, nem o seu dispositivo ou outro dado baseado nas fotos. Nós não usamos essas fotos em publicidade e nem em outras situações. Ninguém vê essas fotos. Elas são processadas automaticamente apenas por computadores. Você pode aprender, né, saber um pouco mais sobre isso na política de privacidade e no nosso statement oficial que eles colocaram, está publicado lá no TechCrunch, a gente vai colocar também para vocês. E, né, gostei, achei interessante, assim, mas eu acho que tem coisas bem complicadas aí nessa resposta deles. Né? Por exemplo, o statement geral que eles fizeram de privacidade, eles dizem o seguinte: todas as funcionalidades do Facebook App são disponibilizadas sem o login. Ou seja, sem a necessidade de se logar lá. E você pode se logar, and you can log in only, e você só pode se logar da sua tela. Ou seja, em 99% dos casos, os usuários não fazem login. Ou seja, isso significa que nós não podemos, não temos dados para identificar nenhuma pessoa. Mais uma vez, eles estão errados. Porque a foto ela é auto-identificável. Não, e aí, de novo, aquela história. Tudo bem, tu não faz login nenhum, nem com Face. E aí tu manda tua foto. A gente não pode esquecer que o ID do teu celular, o ID do aplicativo, está sendo mandado pelo FaceApp para o Facebook. Uhum. E aí seria, em tese, possível depois tu fazer uma... Um reverse lá, né? Exato. O Siri ativou aqui, cara. Eu falei alguma coisa que sério? O Siri... Sério, o Siri funcionou aqui. Acabou de adicionar. Enfim, eu acho que eles estão com uma compreensão errada, né? Se é que eles têm essa compreensão, e eu já digo por que se é que eles têm essa compreensão. Acho que eles estão com uma compreensão errada sobre o que é dado pessoal e, né? Assim, nota que eu entendo quando ela diz que as informações, a foto vai para lá de forma automática, ninguém mexe. Ninguém vê. Ninguém vê. Sim, porque alegadamente isso vai para um servidor lá que chega lá na Amazon e faz o tratamento. Ele processa e joga de volta a imagem processada para ti com um link lá para te baixar e tal. O problema, assim, claro, concordo que ninguém está manualmente vendo, fazendo processamento, que seria uma coisa. O tratamento, né? Fazer um tratamento que é uma coisa, assim, impensável. Sim. Alguém manualmente lá fazendo uma modificação da imagem. Claro. Então, mas isso não quer dizer que eles não tenham acesso, obviamente, as imagens estão armazenadas lá. Obviamente eles têm acesso. Pensa numa hipótese, o que tem se dito sobre, mas como é que eles monetizam isso aí? Na verdade, eles estariam treinando esse algoritmo deles, essas redes neurais que utilizariam para fazer tudo isso. E todas essas fotos seriam treinamentos que eles estão fazendo para o próprio algoritmo. E que a política deles é bastante genérica, e aí a minha hipótese é justamente essa, né? Eles começaram. O aplicativo é antigo, não é tão novo. Ele explodiu agora, mas sim, eles podem estar treinando uma AI com esses dados. Vejam, eles poderiam fazer de uma outra forma, eles poderiam simplesmente varrer a internet, pegar esses dados, treinar AI, o que seria até, de certa forma, ilícito também, porque você está tratando dados aí de uma, né, sem uma finalidade pelas quais as pessoas deram, mas ainda assim eles poderiam treinar de outras formas sem precisar montar um aplicativo, esperar que as pessoas baixem, esperar anos que o aplicativo fizesse sucesso. Então, a minha hipótese é que eles lançaram esse aplicativo justamente para demonstrar um serviço sem nenhuma pretensão. Digo isso porque a política de privacidade deles é absurdamente genérica. Parece aquelas políticas de privacidade genéricas que a gente vê em sites pequenos, assim, que não condizem exatamente com o que o aplicativo faz. Então parece assim que eles pegaram uma política qualquer, jogaram lá, e colocaram qualquer coisa nessa política de privacidade, e as pessoas ficam, porque eles podem usar as nossas fotos para qualquer coisa. Eu acredito que eles não estão usando de fato as fotos para qualquer coisa. Eu acredito que a resposta que eles deram parece adequada, né? Parece verossímil a resposta deles, e que eles estão usando uma política de privacidade genérica, porque começou usando a mesma política de quando o aplicativo começou, agora ele ganhou, né, popularidade, todo mundo lendo essa política, viu que ela é mal feita e genérica demais, e a minha hipótese seria essa, sabe? Bom, Guilherme, a gente está chegando em 30 minutos. Já? Sim, 30 minutos de gravação de áudio já. E acho que vamos concluir. Eu tenho duas coisinhas só sobre esse assunto. Diga. Né? Eu consegui aqui, estava sem acesso à minha planilha. Ah, sim. Não estava achando minha planilha. Uhum. Com os, né? Eu vou listar aqui, são 27 sites, né? No aplicativo da Ricardo Eletro. Tá? Desses 27 sites, eu vou destacar aqui. A gente tem facebook.com e facebook.net. Tá bom, é a mesma empresa, dois domínios diferentes. Tá? A gente tem Google. Ele tem vários, tem Google Analytics, Google.com, Google.br, Google Ad Services, Google APIs, aí é a parte da APIs, mas ele está mandando informação para também, Google Syndication e Google Tag Manager. Todos eles recebem ID, ou seja, todos são do recebem Google. Informações do aplicativo. E, ou seja, o Google está recebendo informações também. Só uma parte aqui. Na verdade, esses dados foram descobertos da forma como a gente colocou antes, né? Você coloca o aplicativo a funcionar num ambiente e analisa o tráfego da sua própria rede. Isso, tá... não é interceptação telemática. Não está invadindo. Não. É você analisando o tráfego que o seu aplicativo faz na sua própria rede. Esse aqui é o advogado do segurança legal, o jurídico do segurança legal fazendo o seu atuando, trabalho. Né? Tá. Atuando. Yahoo, tá? Tem tracking do Yahoo também. Tem do App Measurement. Tá, tem do Lincoln BR, tem do Link Synergy, tem do DC Storm, tem de... Cara... Alguns deles, a gente chegou a analisar alguns deles, até o tempo já está acabando, né? Mas um deles que a gente analisou fazia, por exemplo... O Lincoln BR, que faz o carrinho perdido, não sei o quê. Tranquilo, não é ilegal. O problema é que tu vai ler nas políticas de segurança depois, tá? Nas políticas privacidade. Isso não é claro. Não é claro. E o detalhe, é muito mais informação do que o FaceApp tá coletando. Uhum. É muito mais informação do que o FaceApp. Assim, de longe, não tem nem comparação. Então, o que... Essas headlines o aplicativo russo, assim, é mais porque é um aplicativo russo no momento que se encaixa com o próximo assunto que nós vamos tratar. Sim. E eu... Adorei o comentário do José Simão sobre o FaceApp. O que ele disse? Bastou a reforma da Previdência ser aprovada que os brasileiros começaram a baixar aplicativo para envelhecer. Vamos para a próxima. Pessoal, então o próximo tema aqui que a gente pensou em trazer, pensou em analisar, e esse é um tema delicado, a gente já tratou sobre essa questão, que é um dos grandes debates aí de segurança da informação dos últimos anos, que é todo esse vazamento, em primeiro lugar, que houve das mensagens do pessoal da Lava Jato. Nos últimos anos, no Brasil. No Brasil, claro. No que se chamou, no que se cunhou de Vaza Jato. De Vaza Jato. Porque você teve o vazamento de uma série de diálogos potencialmente, né, provenientes dessas autoridades. Elas até hoje negam, mas em alguns casos reconhecem que poderia alguma coisa ali realmente ter saído dos seus telefones. Né? Pedem desculpa por coisas que talvez fizeram ou não fizeram, mas mesmo negando e colocando em xeque a autenticidade dessas mensagens, a Polícia Federal prendeu algumas pessoas numa operação que se chamou de Operação Spoofing. O nome é adequado. Não, um bom nome. O nome. A gente tem que reconhecer que a Polícia Federal sabe dar nomes para as operações que faz. Né? Eles devem ter lá uma equipe só para dar nomes, porque é muita criatividade ainda. Né? Mas até que essa não foi tão criativa. Vamos lá, né? Porque justamente se diz o que ocorreu. Né? Spoofing acho que é um nome bem adequado. E hackers de Araraquara, porque essas pessoas, né, esses envolvidos que estão presos até hoje, residiam nessa cidade de Araraquara. Tá. E algumas pessoas, só para mostrar aqui, falam, porque a nossa cidade é muito mais importante do que essa história do cara. Não, aconteceram várias coisas aqui, até o Sartre, né, o filósofo aquele francês, esteve lá para dar uma aula, não sei lá, quando, enfim. Mas o que nos chamou a atenção são alguns dos aspectos desse debate. Primeiro, não vamos atacar aqui aspectos políticos, não é o que nos interessa, né, para esse podcast, sem dúvida. Mas algumas questões, sobretudo envolvendo o meio que foi envolvido, porque entre todos os meios que a gente... as hipóteses que a gente colocou lá no episódio que a gente gravou com o Assolini, Não tinha isso que ocorreu aqui, né? Então, a gente tinha uma variante. Uma variante que seria o cara recuperar o SMS. Recuperar o SMS, exatamente. Exato. Mas atacando a infraestrutura da operadora. Exato. Né? Ou aquela pessoa que a gente colocou num episódio seguinte lá que nós dois gravamos, de ser alguém de dentro, claro, que teria condições de dar uma olhadinha naquela pré-visualização, sim, de mensagem. Exatamente. E pegar o código que o cara acabou de vender, vou lá, ativo, o cara recebe o código, pega o código e coloca aqui. Coloca ali. Isso a gente falou. Mas a gente não. Não imaginou essa hipótese. A questão de cair na caixa de voz. Basicamente, explicando bem rapidamente, porque todo mundo já ouviu falar, e provavelmente os ouvintes do nosso podcast já estão, né? Já ouviram como o ataque ocorreu, mas basicamente eles contrataram um provedor de VoIP que permitia. Contrataram, invadiram, não sei, não lembro agora. Até onde eu vi, eles teriam usado um CPF falso para contratar um provedor de VoIP brasileiro, e aí começam algumas questões que depois foram discutidas pela comunidade de segurança da informação, né? Mas, enfim, contrataram o servidor de VoIP que permitia a alteração do caller ID, ou seja, aquele número ali que quando você liga aparece o seu número. Alguns provedores permitiriam isso por uma série de questões envolvendo os operadores, que a gente não vai entrar aqui. Eles pediam a recuperação da senha do Telegram, pedindo o envio do código por ligação. Tá, e aí é um detalhe. Existe uma coisa errada no aplicativo, pelo menos no desktop, que é o que o atacante teria feito para conseguir baixar todas as mensagens dos grupos, não foi só um grupo, né? Que é o seguinte, quando você vai lá e pede para enviar SMS, ele não envia SMS, ele liga. Ele liga. Então ele não tá. Existe no aplicativo, e a gente verificou, a última versão que a gente. Foi essa semana, a gente baixou para verificar, a gente baixou. E quando tu dá enviar SMS, ele passa a te ligar, ele não manda um SMS. Mas até isso foi alterado por eles depois desses casos. Não. Agora, ainda? Essa semana, tu pega pra recuperar e ele manda, tu diz enviar SMS, coloca lá o número e tal, e na verdade ele liga pra ti. O que eu li, as notícias que eu vi, é que o próprio Telegram, depois desse hacking, ele impediu a ligação. Ou seja, agora ele só liga se você tiver o duplo fator de autenticação. Aí você digita o seu código e aí sim ele liga. Ele não está mais ligando porque eles entenderam que isso seria uma vulnerabilidade de fato. Quer dizer, não é uma vulnerabilidade do aplicativo, mas sim uma vulnerabilidade do ambiente no qual o aplicativo está funcionando, que é o ambiente brasileiro de... Né? E eles fizeram... Mas deixa eu só concluir. Vai lá. Eles pediam esse envio do código por ligação. Certo. No mesmo momento, eles ligavam diversas vezes para o número atacado, para que aquele número estivesse ocupado, e a ligação do Telegram, que é automática, caísse na caixa. Depois disso, eles pegavam o serviço de VoIP que permitia a alteração do caller ID, ligavam alterando o número do caller ID deles próprios para o número que eles queriam invadir, caía na caixa e eles acessavam a caixa postal ouvindo o código. Tá, mas detalhe, a caixa, o sistema de caixa de postal, porque é um sistema por qual tu liga. Exato. Tá, que não é no teu celular, não, claro, isso é lá na operadora. Sim. Tu liga para esse sistema. Esse sistema, ao reconhecer, ele usa o caller ID para ver se tu é o cara que é o dono da caixa. Então, como o cara pode alterar, eu ligo pro telefone do Guilherme, consegui trocar o caller ID para botar o telefone do Guilherme, e aí o sistema da operadora lá acha que eu tô ligando o telefone do Guilherme. E por isso me deixa acessar a caixa de e-mail da caixa de mensagens daquele número. Exato. E aí eu consigo ouvir a mensagem que o Telegram deixou gravado lá. Exato. E aí pega o código. O que chama atenção aqui, então? Tem bastante coisa sendo escrita sobre isso, né? Algumas reportagens dizem que eles fizeram isso com mais de 100 pessoas, entre políticos e autoridades. Outras reportagens, eu vi uma aqui do El País, do dia 31 de julho, dizendo que, na verdade, foram mais de 1.000 vítimas. Ou seja, eles fizeram esse processo que a gente colocou aqui com mais de 1.000 vítimas, que, embora seja até simples, né, muito mais simples do que aquelas hipóteses que a gente tinha levantado, né, fizeram isso com 1.000 pessoas, o que chama a atenção. Nossa, será que... Porque o próprio Telegram, quando você loga em outro dispositivo, ele te avisa, ele te avisa no aplicativo se você está logado. Ou seja, você logou aqui em tal IP e tal. E uma das questões que se colocou é... Nossa, entre essas 100 pessoas, e segundo o país, entre essas 1.000 pessoas, será que ninguém se deu conta? Ah, mas aí que tá, né? Aí é mais ou menos também, tá? Ai, meu Deus, que horror, eles invadiram mais de 1.000 pessoas e tal. A gente já vem tendo problema desse tipo com o WhatsApp, inclusive com a gente roubando sessões, né? Contas. Não, roubando dinheiro. Ah, sim. Tá? Ou seja, o cara pega o WhatsApp de uma outra pessoa, ativa, e é muito mais crítico, porque nesse caso, o cara no Telegram, o cara está ativando um outro cliente. Uhum. No caso do WhatsApp, quando tu ativa num telefone, ele desativa do outro. Sim. Então ele migra. Sim. Então eles faziam isso, e antes que o dono do WhatsApp, o dono da conta, conseguisse se dar conta, ou conseguisse se recuperar e tal, eles conversavam com contatos e, cara, de alguma maneira eles olhavam as mensagens e tal, e procuravam contatos que envolvia transferência de dinheiro, coisa parecida. Uhum. Inclusive fizeram com um médico cara, isso já há uns 2 anos. Não, para alguns ministros do Temer caíram. E que falaram com clonaram o telefone, aquela história, acionaram o WhatsApp com o auxílio de um cara, de um operador, acionaram o WhatsApp no telefone. E aí ele falou com a secretária do médico, estava acostumado a pedir para ela, ela movimentava a conta, né? E disse, me transfere tanto para não sei aonde. E foi uns 30 mil reais nessa brincadeira, tá? Que eu lembro assim, de memória desse caso. Então essas coisas já vêm acontecendo e a gente sabe muito bem que existem grupos... na Deep Web. Todo mundo fala da Deep Web. Cara, tem grupo no Facebook cara, aberto. Tem grupo no Facebook, inclusive grupo aberto. Tem grupo fechado há anos. Tem grupo aberto, tem grupo fechado, mostrando todo tipo de fraude. De fraude, coisa assim. Tem gente que vende vídeo mostrando de como. Que treina, mostra treinamento de como fazer essas coisas. Entre outras coisas, vendendo e comprando cartão de crédito. Exatamente. Então, assim. Como é que tu produz plástico, faz... Cara, tem um monte de informação aí, assim, não é na Deep Web. Tá, mas o ponto... Eu quero dizer o seguinte... Eu acho que tu tá te antecipando um aspecto que eu vou colocar depois, que é o seguinte, que se criou uma guerra de narrativas. Sim. Se seriam, de fato, essas as pessoas, os presos, né, por essa operação spoofing, se seriam esses que invadiram o celular do Moro. E aí, há uma série de questões que estão sendo colocadas em xeque, né? Claro, a dúvida ela é justa na medida em que o conteúdo desses vazamentos diz respeito a desvios possíveis ou alegados desvios de autoridades. E aí você pode pensar, não, mas será que essas autoridades não poderiam, elas mesmas sendo atingidas, tentar influenciar, né? Essa é uma hipótese que a gente está colocando aqui. Por outro lado... Como assim? Não entendi. As autoridades que estão envolvidas nos vazamentos têm todo o interesse em dizer, não, conseguimos prender as pessoas, né? Sim. Só que, claro, se diz que houve a invasão do celular do ministro Moro, mas quando a gente analisa os vazamentos, a gente vê que é o Dallagnol o foco é o celular dele. Sim. Então, isso está na cara pelas mensagens. Sem dúvida. Então, pode ser ainda que, sim, de fato, o ministro Moro teve o seu celular invadido, entre outros, por esse grupo aqui. Sim. E ele diz que procurou a Manuela Dávila, né, deputada, enfim, ex-candidata a vice-presidente, e ela teria indicado Glenn Greenwald. O pessoal do Intercept não disse se foi ou não foi, pela questão do sigilo de fonte. Não, eles deram a entender. Eles quebraram um pouco esse negócio de não falar da fonte... Quando eles deram a matéria pra Veja, se não tem enganado. Eu acho que foi pra Veja, sim. Que eles mostraram um trecho de um diálogo que eles tiveram com a fonte deles sobre essa questão toda, e disseram, não foi a gente, porque a gente não é tão amador. E a gente fez isso pra não sei o que. Bom, exatamente. A gente tem a notícia aqui, foi tu que colocou no show notes aqui, justamente. A fonte que entregou os diálogos da Operação Lava Jato, o jornalista Glenn, negou em conversa no dia 5 de junho que também tenha sido responsável pela invasão do Telegram do Moro. Ou seja, a gente ainda pode estar lidando com duas invasões distintas. Com dois grupos distintos. E aí, pode ser. E essa guerra de narrativas, dizendo, não, a Polícia Federal inventou isso. Não, talvez o que nós estejamos lidando é com dois tipos de situações. Exato. Diferentes. Agora, chama atenção, sem dúvida, e a gente já está quase no fim aqui do nosso tempo, mas chama atenção é que o perfil desse grupo não era um grupo que estaria envolvido em questões políticas, mas sim com fraudes bancárias, com estelionatos e tal, e que eles não teriam até o próprio traquejo aí de buscar o Glenn Green para buscar... Você acha que... E você tava indo nessa linha. A gente já fez um disclaimer em vários outros episódios, né? Vamos fazer de novo, tá? A gente não tá fazendo aqui análise política da coisa. Não, tá? Então, É a análise técnica fria. Uhum. E tá frio mesmo. Tá frio aqui. Se soltam que é frio. Uhum. Apesar de ter flutuação e tudo mais, tá frio aqui em cima. Imagina ele atrás daquela porta que dá acesso ao resto do sótão. Bom, a questão é a seguinte. Sim, a gente pode estar falando de duas invasões diferentes, dois grupos diferentes. O grupo que entregou os diálogos para o The Intercept e seu grupo que conseguiu acesso ao celular do Dallagnol. E aí valem aquelas hipóteses que a gente colocou antes no episódio passado. Esse outro grupo que teria sido preso, isso é uma hipótese, tá? Uhum. Sim, invadiu o celular de um monte de gente, inclusive do Moro, mas não são esses dados que estão vazando. A gente não vê mensagens assim, do Moro para outras pessoas, é sempre do Dallagnol. É sempre Dallagnol Moro, Dallagnol não sei quem e por aí vai. Só um detalhe, notícia mais quente é que o próprio STF, né, entrou na jogada e agora pediu para preservar e para causa daquela hipótese lá que o Moro levantou de apagar os dados. Sim. Agora é o seguinte: com uma análise feita dos dados apreendidos com estes hackers. Que eu não gosto. Que não vou chamar de hacker. Criminosos. Por aí, a gente deveria ter dito isso. Não, crackers, né? Ou crackers, mas crackers vão achar que estão vendendo crack então, por aí. Então, não, mas os nossos ouvintes, sabe? Os nossos ouvintes, sim. Os nossos ouvintes, sim. A gente sim, não mas, pode cometer esse equívoco aqui. Mas sim, mas os criminosos ou crackers que foram presos, eles têm que ver se analisando essa informação, as informações que eles têm, vai dar pra saber isso. Sim, se eles são os mesmos. Se eles são os mesmos. Do eles têm que ter os diálogos do Dallagnol lá. Sim. Se eles não tiverem. Não são os mesmos. A priori é um indício, eu não diria assim, não, são, não é um indício. Uma outra coisa que chama atenção é o fato de que esse grupo, ele não foi um grupo que se formou visando esses diálogos. Uhum. É um grupo que, como a gente sabe, já ouve falar há mais tempo, é um grupo. Que comete esses crimes, né? Estelionato. Segundo que a imprensa coloca, né? Sim, que a própria imprensa coloca. Eles são um grupo que se organiza. Um grupo de pessoas que se juntaram para ganhar grana fácil explorando essas vulnerabilidades que a gente tem aí. Uhum. Tá? E assim como tem grupo que se especializou em fraude de boleto, cópia de clonagem de cartão de crédito, os caras pegam teus dados e pedem um cartão de crédito na loja, tal, não sei o que, via internet. Compra. E compra, aí depois vende os dropadinhos. Uhum. Tá? Então, assim, tem uma série de coisas que já vem acontecendo e que me parece ser justamente o perfil desse grupo. Uhum. Inclusive, o cara que tá dando todo o serviço, o cara que. Assim, eu quero delação premiada, eu vou entregar tudo e tal. É um exibicionista de carteirinha. Uhum. É um cara que tem fotinha com arma. É um cara que gosta. Eu não vi essa, tem? Tem, sim. Então, é um cara. É um perfil que, assim, não é um perfil de alguém que pegaria essas informações, teria capacidade de analisar e, nossa. Os caras estão cometendo um monte de crime ao fazer essas conversas aqui, né? Uhum. E eu vou mandar pro The Intercept. Sim. Com todo um cuidado. Tá bom que eles teriam procurado primeiro a Manuela. A Manuela Davi. Que confirmou. Que foi procurada. Uhum. E que ela passou o contato do Intercept. Uhum. Tá? Mas é aí que tá. Ela não sabe com quem ela falou. Sim. Poderia ser uma outra pessoa. O celular dela. Poderia ser um dos envolvidos que viu que teve as suas mensagens vazadas. O celular dela, que ela a priori vai entregar para. Não sei se já retornou, ela tava viajando e tal. Mas que, assim, ó, o celular dela talvez auxilie nessa identificação de onde que veio. Se a polícia vai querer. Enfim, não sei. Não importa. Vamos ver. Né? Então, assim. Eu acho realmente um pouco estranho esse comportamento de um grupo de estelionatários. Que de repente sim, invade o celular de mil que pessoas já, públicas. Que o tipo de ação já demonstra qual é o nível ético. Assim, é criminoso. Estelionatário. Estelionatário. Assim, e essas pessoas têm uma preocupação em identificar um possível crime e em levar isso para um The Intercept da vida, considerando que eles poderiam encontrar. Talvez outros lugares, só que até pagasse por essa informação, adversários políticos e tudo mais, não sei. Algumas hipóteses nesse sentido, tentaram vender. E não teria conseguido, então não acha que não conseguiu vender, mas dá de graça. Então. Eu acho que a gente já está quase no final do nosso tempo aqui, né, Vinícius? Uh-huh, sim. A gente conversou bastante antes de atacar esse tema aqui, e até a gente queria ter falado só sobre isso, de repente fazer uma análise. A gente pegou aqui a ordem de prisão, enfim, sim, as ordens judiciais, enfim. Não. Pessoal, uma notinha rápida aqui só sobre essa questão da ordem judicial, da decisão judicial que autorizou a prisão, né, o que determinou a prisão desses sujeitos. Tem uma questão bem interessante, eu até ouvi isso no Anticast, né, que quando falou com um juiz de direito e ele ressaltou esse aspecto, eu fui conferir, ele tem razão nesse sentido, eu gostaria de reproduzir aqui também, que é a questão do uso da lei de organizações criminosas, né, que é a lei 12.850, e que considera a organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, tal, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Aqui há duas questões. Primeiro, que os crimes que eles cometeram, né, e eu creio que o crime que eles cometeram aqui foi o crime do 154A, que é o crime de invasão de dispositivo informático lá do Código Penal, né? Invasão de dispositivo informático, cuja pena é de 3 meses a 1 ano e que há um aumento de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governadores, presidente do Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia, dirigente máximo de administração direta. E teria que ver, provavelmente, os envolvidos, entre os envolvidos estão ou poderiam estar aqui alguma dessas pessoas, mas o crime do 154A, a pena máxima não é de 4 anos, e, portanto, não se poderia utilizar a lei de organizações criminosas aqui. O que a decisão levou em consideração também foi indicar que eles teriam cometido o crime do artigo 10 da lei 9296, que é a lei das interceptações telefônicas e telemáticas. Essa sim, o artigo 10 diz que a reclusão é de 2 a 4 anos. Só que, se nós formos analisar as atividades que eles realizaram, eles não realizaram interceptação de comunicações telefônica ou telemática, uma vez que a interceptação, ela se dá, o crime de interceptação não autorizada, se dá quando você, no momento em que está ocorrendo a comunicação, você intercepta. Nesse caso, eles não realizaram a interceptação no momento, eles acessaram dados depois que eles já estavam gravados. Então, pelo fato de eles não terem cometido crime de invasão de dispositivo informático, apenas o crime de, perdão, o crime de interceptação telemática não autorizada, eles não realizaram esse crime, mas sim o crime de invasão de dispositivo informático, que a pena é menor, tudo indica que eles não, que o juiz errou ao considerar que, ao aplicar aqui também a lei das organizações criminosas. É muito obscuro, né? Eu creio que o tema, e até pra como nós, a gente colocou. Sim, nós. Não, era, a gente não tem acesso a tudo. Exato. E era onde eu ia chegar. A gente pegou dois temas e falou de forma um pouco mais genérica e mais ampla sobre eles, mas esse tema ele ainda não está maduro. Não é o tipo de tema que a gente deveria ter até aguardado um pouco mais para ver. O pessoal do grupo andou perguntando, vocês não falar sobre isso e tal. Assim, no final das contas, cara, eu. De novo. Uma vulnerabilidade besta no sistema de telefonia. Uhum. Tá? A gente já comentou da possibilidade de pegar o SMS, aquela questão do SS7, aquela questão das comunicações. Uhum. A gente já comentou que a gente escolheu um caminho inseguro para permitir interceptação. A gente não pode esquecer. E para mim, assim, para nós aqui do Segurança Legal. Para você? Eu não sei o que você vai falar. Eu falo em nosso nome. Então vai lá. Se eu for preso, tu vai junto. No caso aqui, o Matheus, que é testemunha, que tá aqui do lado, também vai. Põe na panorâmica aí, Matheus. Aparece e vão os três. Os três juntos isso, falando a mesma hora. O que fala tá valendo pra todo mundo. Mas acho que a grande questão pra nós, falando aqui em segurança da informação, privacidade, essas coisas assim, não é a questão política e não é o resultado que está sendo produzido pela análise dessas mensagens. Uhum. Isso cabe a jornalistas políticos, e podcasts, viés mais políticos. Viés mais políticos, assim, quem faz essas análises, aí. Então, assim, não vem nos cobrar posicionamento político, que embora nós tenhamos, tá, não é o caso do segurança legal. O meu Guilherme tem o dele, eu tenho o meu, o Matheus tem o dele. Isso. É, então, assim, a questão da dúvida. Não, o que fica é a gente traz de novo a baila. Aquela discussão que teve da CPI do cybercrime, ocorrida há uns quantos anos atrás, nem lembro mais. Sim. A gente tem episódio gravado sobre isso. Sim. Nós temos episódio gravado sobre o cavalo de Troia do Estado. E aí, a gente vai entrar na lista de episódios lá, dá um Ctrl F. Exato, dá uma, vai na lista de episódios, dá um Ctrl F lá e procurem CPI do cybercrime. E procurem Cavalo de Troia do Estado. Tentem, então você pode. 2016, CPI do cybercrime. 2016? Uhum. E a Cavalo de Troia do Estado a gente gravou. E o que, que a gente. 2015, Cavalo de Troia. É, o que, que a gente fala ali? Que não tem como fazer assim. Existia toda uma briga que não se podia usar criptografia. Uhum. Segura, porque se impedir que se fizesse investigação, fizesse interceptação. Uhum. E o que se chamou atenção no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas quando se levanta esse tipo de hipótese, a gente diz, não existe backdoor ou acesso ou aplicativo inseguro que vai ser utilizado só pelo mocinho. Uhum. Não tem. Até porque o mocinho, dependendo do caso, pode virar bandido. Uhum. E o que a gente está vendo aí são falhas no sistema de telefonia, uhum, móvel, que se tivesse sido melhor planejadas, com objetivos de segurança, a gente não teria esse problema. E isso mostra como a gente não pode ter sistemas de comunicação vulneráveis, nem chat, nem WhatsApp com backdoor, nem Telegram, nem Signal, nem nada. Porque mesmo sem eles terem esses backdoors, mesmo sendo bem feitos, tá, sim, Telegram tem um monte de gente que critica e diz que não é seguro como deveria ser, mas mesmo assim, tu tens outros canais que envolvem recuperação de senha, que envolve ativação de outro terminal e tudo mais, que pela sua própria insegurança expõe completamente o usuário. Então, notem que eu quero deixar isso registrado para quando a gente passar essa confusão toda, uhum, e a gente voltar a discutir cybercrime numa, uhum, CPI, em medidas para não sei o que, ou coisa que aparecer, quando aparecer alguma coisa escrita lá que a criptografia tem que ser aprovada pelo governo, ou que o governo tem que ter cópia das chaves de criptografia que são utilizadas nos aplicativos por aí afora, agora as próprias autoridades saibam... Que sentiram na pele, né? Que sentiram na pele, saibam que isso não é possível sem colocar todo mundo em risco, e à mercê de criminosos, que sofisticados ou não, à medida que o tempo passa, sim, vai ficando cada vez mais fácil. As ferramentas vão surgindo, manuaizinhos vão surgindo, mesmo para o cara mais inculto, ou sem informação alguma, consegue reproduzir passos e consegue reduzir um ataque, fazer uma invasão, uma coisa desse tipo. E o detalhe é o seguinte, né? Eles sentiram na pele, como a gente falou, de repente, e independentemente se foram eles ou não, enfim, uhum, se são dois grupos ou não, como essa nova hipótese que a gente traz, e eu creio que seja mais factível, são dois grupos, né? E a gente também tem o trabalho da Polícia Federal, desacreditar o trabalho da Polícia Federal tão facilmente assim. Não, detalhe, a gente não sabe. Exato. A gente está fazendo aqui um monte de hipóteses, né? Porque a gente não sabe, não tá? Dizer, por exemplo, não foram eles, eu acho igualmente temerário, né? Porque como você sabe, né? Então, o ponto é a gente ficou assim a gente acreditou demais na segurança das teles, né? E no Brasil, a própria autenticação em dois fatores, que acaba utilizando quase sempre SMS ou ligações... Mas não é no Brasil, isso é no mundo inteiro, tá? Sim, mas você tem também uma série de movimentações de Anatel, que ao ver que isso de fato envolveu a falta de segurança nos operadores, a Anatel já está começando a se movimentar para começar agora a mudar essas práticas. Então a gente ainda vai ver, além dos desdobramentos agora são o que vai ocorrer com o STF, né, com o STF pedindo trazer para si cópia dessas mensagens. Então é provável que a gente veja essas comparações e que se diga, não, sim, foram essas pessoas ou não, eles são autores de outro vazamento, porque isso vai ser analisado agora por mais pessoas, né? E nós vamos ver também movimentações no sentido de alterar a segurança nas operadoras, que a gente já sabe há muito tempo que não funciona, né? E no final das contas, eu cada vez me sinto mais seguro, e a gente fala sobre isso, é você pensar em VPNs no uso da sua internet, né? Seja na sua operadora de telefonia, seja no seu computador normal, exato, no seu operador de acesso à internet em casa, porque essa segurança e eventuais ou potenciais problemas podem ocorrer ainda dentro da rede dessas operadoras, né? Exato. Também, né, é difícil colocar em xeque a segurança de todas elas. A gente tem que começar a planejar agora para o futuro, porque se envolve atualização de protocolos, se envolve os próprios aparelhos que tem que ver como é que funcionaria isso. Para o futuro, nós vamos querer criptografar as comunicações fim a fim? Eu não estou falando só de chat, estou falando de telefonia. A gente vai querer esse tipo de recurso? É. Nós vamos permitir que o público use esse tipo de recurso de forma segura. Não estou falando uma coisa de faz de conta como a gente tem hoje na rede GSM. Existe uma criptografia, mas é piada. Vinícius, a gente tem que encerrar. Nós agradecemos. Quer falar mais alguma coisa? Naturalmente, o que eu já faço? E eu não sou criminoso, tá? Que fique bem claro. Eu não estou cometendo crime algum. Sim. Eu já tenho como costume. Entre eu e minha esposa, nós dois até a gente até mantém também o ritmo nesse sentido. O Guilherme não é a minha esposa. Entre eu e minha esposa, e entre eu e o Guilherme, por exemplo, a gente tem a tendência de ligar sempre via Signal, ou via WhatsApp, ou via Threema, que não funciona muito bem o Threema, mas enfim. Mas Signal, pra mim, é natural. Assim, eu vou ligar pra minha esposa, eu aperto lá, a ligação já é no Signal direto. E fala igual com o sucesso do telefone. E Signal cifra fim a fim. Então, se a operadora não vai fornecer esse serviço, a gente já tem serviços alternativos para funcionar. Claro que depende de dados e tudo mais. Mas aí tá vindo 5G e blá, blá, blá. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, vai desativar. Eu não quero mais fazer ligações via voz da telefonia, porque é inseguro. Eu quero que tudo seja com meus contatos que eu tenho no Signal ou que eu tenho no WhatsApp, ou coisa parecida. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar tendo essa segurança. A questão é se isso vai estar acessível facilmente para todo o público. Tá, vamos encerrar. Matheus, ficou alguma dúvida, Matheus? Não, ele quer ir embora para casa. Eu quero só, antes da gente terminar, então, agradecer mais uma vez, né, em nosso nome, do Segurança Legal, a instituição CETREM, que cedeu o espaço, cedeu, né, toda a estrutura aqui para a gente fazer essa gravação, que, se tudo deu certo, você também estará vendo lá vídeo. No vídeo, né? Agradecer o Matheus, que ficou conosco aqui até essa hora e nos ajudou aqui nessa parte mais operacional. Vou cumprimentar o Matheus também. Obrigado, Matheus. E também agradecer os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos agora no episódio 209 ou 210, quem sabe. Não, 209 tem... ou 219? 9. 209, eu botei 10 a mais. Botou 10 a mais, cara. Do podcast Segurança Legal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Diz até a próxima aí, Matheus. Até a próxima.